Nosso tema de hoje, então, é o desencarne como início de uma vida, né, como vida realmente. Se nós repassarmos um pouco a nossa história da humanidade, nós vamos ter um grande exemplo, né, de um ser luz que veio para a Terra há 2000 anos e que se comemora em todo mundo cristão, né, essa semana, Semana Santa, sexta-feira, etc., domingo de Páscoa, que veio e não tinha medo da morte física. E exemplificou isso sem medo algum, não é verdade? Claro que temos aí dentro de diversas áreas religiosas aquele conceito da ressurreição da carne, que nós espíritas não acreditamos, porque acreditamos que a carne realmente vá para o pó, né? Como Jesus mesmo falou, né? Tudo que é ao pó voltará. Mas, mesmo as duas correntes, aqueles que acreditam em reencarnação e aqueles que acreditam na ressurreição, acreditam na vida eterna, não é verdade? Que depois da morte física, nós continuamos vivos. E isto é um grande acontecimento que cada um de nós pode ter na sua existência, se assim realmente acreditar. A pior das coisas é não acreditar em nada, né? Que a gente vive aqui, que não tem Deus, que morreu, acabou tudo. Isso é terrível, porque não nos dá nenhuma esperança. Mas Jesus, na verdade, com a sua fé ou certeza dessa vida após a morte, né, fez o seu sacrifício morrendo daquela maneira, porque até foi conduzido a isso, e se entregou sem problema nenhum. Quando disseram, daí, se tu és realmente o filho de Deus, né, desce da cruz aí. Ele só disse: Pai, perdoai, que não sabe o que faz. Quer me matar? Não tem problema nenhum. Não vão me matar. E isto é que dá a certeza da vida. Não é verdade? Nós temos livros hoje na internet, também tem filmes, né? A Tumba da Família de Jesus. É o nome de um livro que deu um documentário também, que tem filmes aí, que mostra que Jesus não ressuscitou fisicamente, né? Fazem cálculos, inclusive, pela relação que tinham aqueles que foram enterrados nessa tumba, não é verdade? Aqui foi descoberto no ano de 1980, que pela probabilidade estatística, não seria a ossada de Jesus que estaria nessa tumba uma em 30 mil hipóteses. Ou seja, se você jogasse uma pedra, né, em algum lugar, 29.999 vezes você acertaria. E uma poderia ser que erraria, né? Ou seja, cálculos estatísticos mostram que aquela ossada lá é da família, era de Jesus e Maria Madalena, né, de Maria, mãe dele, etc., né? Então tem esse livro, tem um documentário que está disponível aí para todos verem. Dentro desta condição é que nós vamos entender por que Jesus não tinha realmente medo da morte. Eu estava conversando com um pastor de uma outra linha religiosa, porque é importante a gente conhecer também as suas crenças, e a gente tirou um final de tarde para sentar e conversar, para ver o que, que era, no que eles realmente acreditavam, né? E entre a nossa conversa se colocou, porque eles acreditam na ressurreição da carne, ele colocou que Jesus, nessa questão de morrer na cruz, fez a remissão dos pecados de todos nós, né? Naquele momento em que, estando ele lá se sentindo-se abandonado, disse: Pai, por que me abandonaste? Tem essa passagem na Bíblia, né? Então, nesse momento, aquela dor dele redimiu os nossos pecados, não é verdade? Aí eu disse para ele: Pois é, mas eu acho que esse momento da morte da cruz de Jesus, o seu sofrimento foi pequeno em relação a outros grandes sofrimentos que ele teve. Por isso, essa questão de remissão dos pecados na morte da cruz, não acredito. Afinal das contas, para quem acreditava realmente na vida eterna, morrer o corpo adianta do quê, não é verdade? Eu estou lembrando aqui agora, não sei se alguém vê, que está vendo a novela das seis agora, né? Amor, Eterno Amor. Num dia da semana passada, mostrou um desencarne de uma pessoa, né? E aconselho e indiquem para as pessoas, para os familiares verem, porque às vezes não entendem. Eu estava vendo isso porque a gente tem que ver esse tipo de coisa, até para aconselhar ou não esse tipo de programa, né? Mas está mostrando uma realidade grandiosa. Então ela reúne a família, né? Se despede da família, vê o seu marido que partiu ali na frente, e mais um guia espiritual, né? E tem lá uma a sobrinha dela lá, Índigo, né, que vai anunciando as coisas, que vê a espiritualidade. Aí sai o espírito da senhora lá, e aí ela é recebida pelo marido, aí, pelos espíritos, e é conduzida, né? Então veja só que quando a gente tem fé realmente, eu sei que isso é uma novela, mas é assim que deve acontecer. Quando a gente tem fé na vida eterna mesmo, o desencarne não passa de ser uma ressurreição. Porque mal estamos nós aqui, não é verdade? Nós estamos aqui com pouca fé de que realmente a gente viva depois da morte física, não é verdade? Nós estamos, vamos dizer assim, implantados, subjugados a uma carne, a uma matéria, que nos impede de ver coisas da nossa realidade, que a nossa realidade é espírito. Então, aqueles que têm esta certeza, como tinha Jesus, da vida eterna, que depois que a gente desencarna, nossa, é um espetáculo. Ruim, eu tenho por mim, falo isso seguidamente, ruim é vir de lá para cá. Vocês imaginam agora, nós estamos vivendo hoje uma época de conforto e condições milhares, né? Aquecimento de água, energia elétrica, carro, avião, internet, tudo que a gente imaginar dispõe, não é verdade? É um espetáculo a vida. Agora imaginem a gente pegar e ir lá para a África, naqueles locais onde tem morrem de fome, não tem internet, não tem energia elétrica, não tem condições de higiene, tem uma vida assim precaríssima, que vai alguns até para tentar ajudar aqueles povos. Só para a gente comparar, sairíamos daqui fácil e iríamos para lá? Quem? Olha, se tem facilidade assim para ir, tem um monte de gente esperando ajuda lá. Nós, uma passagem para alguém aí. Quem que se dispõe aí? Então, sair de lá do plano espiritual para vir para cá, é isso. Você sai de uma visão ampla da vida, vê que existe a vida eterna, que vê o seu passado, entende os teus conflitos, se programa para vir para cá, estudar, etc. Vê tudo. Quando veio para cá, ficou só na inconsciência, né? A gente está aqui buscando, tateando aqui, tentando descobrir algo lá. Tem um monte de gente querendo fazer regressão de vida, né? Para vidas passadas, para saber por que eu penso assim, por que me acontece isso, por que eu não gosto daquilo, por que me choco lá. Ou seja, nós estamos aqui numa situação como lá na África, duríssima. E lá, é claro, nós vamos ver que se nós trabalharmos aqui, tivermos uma vida ordenada, para o bem, etc., nós lá vamos estar numa vida espetacular. Agora, se nesta situação que nós estamos, difícil, ainda roubamos, né, matamos, para matar a fome, imaginando que estamos lá na África, né? Se nós matamos, roubamos e não sei o quê, mesmo com a desculpa de matar a fome, não vai ter coisa boa depois. Então, mesmo nessas condições difíceis, nós temos que errar o menos possível, tomar as decisões corretas, optar, fazer nossas escolhas que não prejudiquem nem a nós e nem a ninguém. Não para resolver cumprir leis, normas humanas, porque muitas leis e normas humanas, sociais, elas estão mais para prejudicar a nossa existência espiritual do que auxiliar. Por exemplo, nós somos criados, né? Hoje está acontecendo muito o quê? As pessoas estão cada vez se distanciando mais, não têm afetos uns com os outros, não têm um relacionamento mais próximo, e levam animais para dentro de casa, para suplantar. Não estou aqui nem considerando, nem criticando, não estou aqui considerando isso, mas é o que está acontecendo, para suplantar essa difícil relação entre as pessoas. Preconceitos sociais, porque outra pessoa me trai, não sei o quê, né? Bom, se eu também for muito afável, eles vão pensar que eu sou gay, né? Os homens, principalmente isso. As mulheres, então, se eu me expor muito, eles vão achar que eu sou aquelas mulheres de vida, né? Fácil. Conceitos sociais. Só conceitos sociais. Então, tem muitas coisas que nós procuramos cumprir, que nos travam a nossa existência, e que são conceitos das pessoas, não espirituais. Porque, dentro dos conceitos espirituais, as contas é eu e Deus. Cada um de nós e Deus. Os outros são os outros, não é verdade? Então, também temos que, para romper certas barreiras, investigarmos realmente essas questões do que vale a pena na vida, de descobrirmos, tirarmos as dúvidas se realmente existe a vida eterna, que a morte é simplesmente uma passagem, etc., para que possamos realmente acreditar nesta vida que acontece após o desencarne. Então, tomemos consciência do exemplo de Jesus, né? Analisemos essas situações verdadeiras que ele nos apresentou e estudemos para que a gente possa realmente ter certeza da vida eterna, como Jesus tinha. E aí nós vamos realmente enfrentar a morte como Jesus enfrentou, como essa senhora que mostrou ali, né, nessa novela, enfrentou. E tem gente dessa maneira. Eu conheço uma pessoa que sabia que estava com câncer, que ia desencarnar, e que pediu para as pessoas, olha, que seja assim, assim, assado, não quero no velório que fiquem lá com aqueles negócios lá, não quero ir para a missa, que ficam todo mundo lá chorando, quero ser cremado. E as pessoas, espírita, claro, né, que fizeram isso e enfrentaram normalmente. A família estava preparada, tudo. Então não é só na novela que acontece isso. Na vida real também. Se a gente se prepara para isso. E aí depois, quando a gente não se prepara, às vezes tem que enfrentar essas situações, e aí entra em desespero, perde a fé, parece que a vida não tem mais sentido, etc. Por quê? Culpa nossa, que não nos preparamos, não é verdade? Então vamos acreditar que a vida realmente ela continua sempre. Procurar caprichar a nossa encarnação, com certeza, para que a gente possa ali na frente ter uma situação ainda melhor.